dolcetta vita mia. Ricorda aquel giorno que nós fomos num ristorante do grupo Sérgio. Io se parlo per me, sua mondana, o se parlo per me, facciamo l'amore là no meu beliche. Io te dice, ma logo agora que eu misturei cocomero com Alice, você vem me falar em amore, em sexo. Que eu toco na bruta dolora do duodeno. Io se parlo per me, va, ma mi toma un sar de fruta eno. E a dolore foi aumentando, aumentando, aumentando. E eu gritei pro garçom: chega de espaguete. Beleza. É isso aí, pessoal. Esse é o Pérolas aos Poucos. Programa que apresenta um vinil por semana. Já estamos há mais de meio ano nessa. Esse disco é o Língua de Trapo de 82. Como eu disse, eu fico muito feliz de apresentar esse disco. Esse disco é muito importante para mim. Então vamos aos comentáriozinhos aqui. Burrice precoce, né? Tiração de sal. Tira o sal com os movimentos estudantis. É legal para nossa autocrítica mesmo. Porque a gente quer... Os estudantes querem se manifestar, como a gente está vendo na Fefeleche e tal. É bom ter autocrítica. Reggae espiritual é uma tiração com as religiões bicho grilo e tal, que no fundo são tão vendidas quanto qualquer, qualquer neopentecostal ladra, que nem todas são, tem muita gente boa nas neopentecostais. Tragédia afrodisíaca é uma homenagem... anterior é uma antecipação da história do Ronaldo Fenômeno. Presta atenção na letra que você vai lembrar do Ronaldo Fenômeno, certo? E sabe que é por aí mesmo. Shot Bandeiroso é uma homenagem mesmo respeitosa, apesar de uma outra piada, com o Lula. É de 82, galera, essa música. Os caras fizeram uma homenagem ao Lula. É fato que é uma homenagem ao Lula. E Concheta, o que, que eu vou dizer de Concheta? Eu vou dizer, bota o disco que eu vou mandar agora. Thank you. se alterou. Nosso cacique comprou um televisor. Até o pajé que curtia misticismo se converteu de cara pro catolicismo. Xingu, Xingu, Xingu, o índio já tomou. Sabia que furtar de madrugada

peças no open marketing. Sangue coagulado é o meu capital. Com juros, dividendos de um vírus letal. Me chamo vampiro, vampiro empresário. Você conhece o grupo Língua de Trapo? Conheço. O que você acha dele? Ah, eu acho que eles têm uma ideologia muito bacana, um grupo político. Só que eu acho que eles deviam partir logo pro sequestro. Seu nome, por favor? Inês. Ô Inês, você conhece o grupo Língua de Trapo? Não. O que você acha dele? Uma porcaria. Pesquisa de opinião pública também é com Língua de Trapo. É, meu esperto amigo, você deve estar falando. Esse sonzinho no final é o som gravado ao contrário. Como você é esperto e sabe que o Pérolas aos poucos é feito com o vinil, você deve ter falado, ah, naqueles tempos antigos você virava o vinil ao contrário e ouvia, né? Por isso todas aquelas histórias sobre o satanismo no Menudo, na Xuxa, tudo mais. Você virava o disco ao contrário e apareceu a palavra que parecia capeta de alguma maneira. Pronto, a Xuxa é capetista. Bom, de qualquer maneira, nesse caso, a gente não vai pagar uma de otário e voltar o disco ao contrário, porque eu já paguei de otário e já fiz isso. E o que ele diz ali é, você está estragando a sua vitrola. Você está estragando a sua vitrola. Bom, rolou aí Xingu Disco, né? É, fala, digamos assim, sobre a culturação dos índios brasileiros. Que é isso, companheiro, que é uma clara homenagem ao Gabeira, que conta a história dos dois terroristas comunistas, sequestrador caipira. Vampiro S.A., uma impiedosa crítica ao capitalismo, né? Isso aí, né? Comparar um capitalista ao vampiro é uma ofensa aos vampiros. Romance em Angra, uma crítica ácida, muito ácida, à energia nuclear. Acho que naquela época ainda se estava... Vocês sabem que ano que foi instalada a usina em Angra? Ditadura, né? Na ditadura, mas então, esse disco... Não, mas acho que foi na década de 80 que instalaram mesmo. Acho que isso aqui ainda era... eu acho que isso aqui é uma crítica. Deve ter sido bem nessa época em que estava se construindo e ainda não tinha se instalado. E Quem Ama Não Mata é uma tiração com o caso amoroso aí, uma traição conjugal. É isso aí. Ah, o Valdir Soriano. Ah, vamos pesquisar. Eu acho que é isso mesmo, cara. O cara passou muitos anos na cadeia. É isso aí. Ah, o Doc Street era brabo, mas acho que nesse caso é esse cantor mesmo, cara. Boa, bem lembrado. Bom, eles flertam muito com brega, né? Agora a gente vai passar para outra vertente, né? Claro que os nossos amigos vão comentar ainda o Língua de Trapo, mas que é o premê, que para mim as letras são tão divertidas quanto, só que não tem esse viés político que me agrada tanto. Em compensação, sonoramente, eu prefiro o premê. É, os caras têm todo um trabalho com o Chorinho e tal, que tem uma versão que, se a gente achar, vai ser ótimo, de Ronda, que eu considero maravilhoso, apesar de ser tiração de sarro. Se eu encontrasse algum dia o Paulo Vanzolini, eu ia perguntar o que ele achou dessa versão aí. Aliás, acho que eu perguntaria isso pro Vande, para não apanhar do Paulo Vanzolini, que ele parece bravo. E é isso aí. Então eu fiz um pequeno comentário das músicas desse disco aí, tão importante para mim, privilégio tocar para vocês. E é isso aí, vamos passar a bola para os outros membros do Pérolas aos Poucos. É, o programa hoje aqui com convidados, né, no estúdio. Gaúcho chegou aí também, a Ju está aqui conosco, tirando umas fotos aqui do estúdio. Você que está em casa aí ouvindo a rádio pelo FM, você pode acessar também o nosso blog ou a nossa perfil também no Facebook. Ambos, você coloca a Rádio Capivara ali no Google, Rádio Livre Capivara, já vai aparecer logo o link do blog para você clicar. Ali tem todos os nossos programas gravados, que já foram feitos, a grade de programação da rádio. Se você também tiver interesse em fazer um programa na rádio, é só vir aqui na segunda-feira, às 6 da tarde, no estúdio da rádio, que é o horário da nossa reunião, e pegar um horário para você fazer o seu programa. Vou chamar aqui o Gaúcho. Você quer comentar um pouco aí como é que foi o fim de semana político aqui em São Carlos? Pois então, cara, nós tivemos um encontro lá na Praça dos Pombos, no sábado. Ocorreram algumas discussões, principalmente em função de um tema que está pegando legal aí, que é a questão dos 10% do PIB para a educação, 10% já. Tá? O governo tem propostas no sentido de 7% daqui para 2020, enquanto isso a educação pública no país vai se fudendo e a coisa não vai funcionando, não é? Então nós discutimos esse tema, discutimos também a questão do código, certo? Do Código Ambiental Brasileiro, o desserviço que tem sido prestado aí pelo pessoal do PCdoB, do Aldo Rabelo e aquela corja toda, inclusive, não é? Nós tivemos ontem uma reunião lá na USP, ontem à tarde, no final da tarde tivemos uma reunião propondo algumas alternativas, inclusive aqui no Festival Contato. A gente está fazendo uma aproximação com o pessoal aí para ver de que maneira trazer esse assunto para uma discussão mais ampla, inclusive escrever algo a respeito. Até me propus junto com um coletivo, escrever algo sobre essa questão da educação. E lá no Facebook a gente está com uma página que o Paulo que esteve aqui no programa esses dias, há três semanas atrás, tá? A coisa está rodando, o objetivo é ampliar a área de discussões, eventualmente nós chegarmos aí com aulas públicas nas praças, nas favelas, enfim, para fazer realmente um serviço, prestar um serviço à causa política, no sentido de ampliar as áreas de discussão, no sentido também de dar elementos para o pessoal pensar e discutir o assunto, porque é um momento histórico extremamente propício para se discutir que democracia nós queremos, que tipo de situação a gente pretende se orientar dentro do país, né? E São Carlos já tem um grupo, tem um coletivo aí fazendo rodar a coisa. É, vale lembrar que esse pessoal está ecoando aqui em São Carlos o movimento que tem rolado aí mundo afora, tá tendo a Campa Sampa lá em São Paulo, né? O Ocupa Rio, né? Isso aqui, o Ocupa Sanca, né? Enfim. A coisa está sendo construída, vale a pena, né, quem tiver interesse aí, fazer parte da discussão, né? Sobre essa coisa dos 10% do PIB, né, para educação, eu acho que realmente é uma bandeira já muito antiga nossa, né, de que precisa mais dinheiro investido na educação, mas eu acho que a gente não pode deixar de discutir uma coisa, que é a escola que se tem hoje é uma escola fascista, né? E se a gente for investir 10% do PIB numa educação fascista, eu não sei se a gente vai chegar onde a gente quer. É lógico que o professor, eu sou professor, e é difícil trabalhar, ter o trabalho de professor e o salário de professor, a gente sabe que é duro mesmo, mas só os 10% não resolve, cara. Tem que ter uma mudança conceitual mesmo de educação, de escola. Você pega a LDB ali, tá muito claro para que serve a educação. Quer dizer, então se a gente não discutir isso, só os 10% não resolve. É uma bandeira bonita, mas a gente sabe que o problema é um pouco mais embaixo. Eu acho que eu tô por aí, mas é, lembrando que uma das coisas que contribuem... Eu tô concordando com todo mundo, certo? Mas só complementando que uma das coisas que contribuem para que a escola seja fascista e as discussões não vinguem é que justamente com o salário baixo, o professor fica um ano dando aula, e se ele tiver um emprego melhor, como assistente de fazedor de cachorro-quente, que é um emprego muito honesto e justo, o cara vai atrás. Aí fica difícil, tem que se criar a ideia, o tesão no cara de ser professor, de ficar 20 anos lutando pelo aquilo e não alguma coisa que está entre ele e algo melhor, certo? Mas de qualquer maneira é isso, tem que ser feita a discussão. É um nó cego que passa pelo aumento de recursos e que eu acho que é uma das quase que condições, certo? Eu acho que com essa estrutura que nós temos hoje não vai ter condição para ter discussão, porque o pessoal vai sair fora antes de poder vingar a discussão. Cara, só concordando aqui com a fala do meu compadre, quando eu entrei numas de voltar a estudar e entrei aqui pro PPGE, na questão do salário, bicho, teve uma época que eu pensei em pedir afastamento e trabalhar como frentista, porque eu estaria ganhando uma grana tranquila, estaria ganhando cesta básica e, lógico, a minha carga de compromisso era bem menor do que essa. Depois houve um acerto e aí eu repensei. Também não me assusta a questão de trabalho. Quando eu morava em Buenos Aires, eu era servente de pedreiro, eu não tinha como dar aula lá. Tá. Então meu trabalho lá era servente de pedreiro, ganhava, sustentei minha mulher, minha filha, nasceu um filho lá e tudo bacanaço. Mas tu tocou num ponto interessante: não adianta dar 10 ou 20% para a educação se nós não repensarmos que educação nós estamos discutindo. Você recorda que o Foucault na microfísica do poder diz que não adianta você mudar a consciência ou o modelo político, você tem que mudar o próprio conceito de verdade. Ou seja, as grandes transformações, elas implicam em ir ao âmago da questão e realmente fazer aquilo mudar, tá? Porque o que está acontecendo? A falta de dinheiro não é o único problema da educação. Os baixos salários são uma realidade que eu e o camarada aqui vivenciamos pela própria profissão. Mas não é essa a questão. Nós estamos com sala de aula com 40 alunos. Tá? Eu tenho uma sala numa escola em que eu leciono, eu tenho 70 alunos matriculados na sala, dos quais 19 vão na aula, bicho. Você sabe do que nós estamos falando? Dessa inchação? Aí o que acontece? Quando o Estado vai mostrar alguma estatística, que é a ciência de unir o azeite com a água, tá? Quando vai mostrar uma estatística, você vê que está todo mundo na escola. O cara, acho que está indo o pai, a mãe e o filho para a escola e está tudo legal. Não, não é isso. Há um inchamento, as informações estão desencontradas. A forma como está a organização escolar está um problema. Tá? Se não repensar esse tipo de coisa, bicho, outro lance. Você está vendo a puta palhaçada que deu com o Enem aí? No Ceará, no Rio Grande do Sul. Será que é só lá? E os outros lugares? Não está aparecendo? Ninguém mais era amigo de alguém que esse alguém trabalhou e sabia qual era a questão e falou duas ou três? Por quê? Porque a gente tem uma dinâmica muito complicada na educação. A educação é efetivamente um aparelho de Estado, uma forma de reproduzir condições que o Estado quer que aconteça. Então, para além dos 10%, é urgente uma discussão de o que se pretende enquanto modelo de educação nesse país de 190 milhões de seres humanos, né, bicho? Queria aproveitar também a presença aí da nossa convidada. Você quer comentar alguma coisa sobre os últimos acontecimentos aqui que tem atravessado a nossa vida, o Código Florestal? Só para o pessoal ouvir sua voz um pouquinho. É bom, a nossa camarada está meio afônica, então mais para frente ela vai tomar um... Vai tomar um melagrião. Putz, fala, fiz propaganda. Não compre esse negócio. Certo? Eles vão. Vai tomar mel, que mel de abelha, com um conhaquinho e tal, e vai voltar menos afônica. E depois ela fala. Agora eu disse só. Tentando complementar esse assunto sem fim. apoiar a fala do Gaúcho, que uma das coisas que mais. Me chateia nessa história toda é que precisa se correr atrás das estatísticas pró-educação, e essas estatísticas, boa parte das vezes a busca dessas estatísticas vai contra o interesse da educação mesma. Você olha e fala, cara, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo pior para o processo inteiro. Porém, se eu não fizer isso, eu não chego nas estatísticas, e se eu não chego nas estatísticas, eu não vou ter verba. Certo? Tem umas ideias de premiar as escolas melhores, certo? As escolas que tiram melhores notas nas avaliações. Isso aí é um problema, porque você ignora que existem outras questões, certo? Que fazem diferença, certo? Não é só a qualidade do professor ou o comprometimento do professor, como o pessoal quer fazer a gente acreditar, certo? Daí o sujeito vai ganhar um extra e se asfixia os profissionais que estão precisando talvez até de mais ajuda, certo? Nas escolas onde se precisa de mais ajuda, você se retira os investimentos. Então, quer dizer, a busca pelas estatísticas... Eu não acho, não, que a estatística seja apenas um jeito de dizer que se uma pessoa tem dois frangos, outra nenhuma, cada uma tem um. Não. Calma lá, a estatística é um puta instrumento útil, ajuda a gente a montar nossa visão de mundo, para a gente poder contestar o sistema. Sem as estatísticas, ficaria, a gente não pode mostrar só uma foto de uma criança de rua, que deveria ser o suficiente, e achar que isso... Não, estatística, putz grila. Agora, ela é uma coisa muito manipulável. Certo, esses organismos de avaliação do ensino manipulam muito as estatísticas, certo? Você tem que mandar um número favorável para a ONU, ruim para o processo educativo total. Então é isso aí, falei bem, falei mal dessas estatísticas e é isso aí, vamos pau na máquina? Pau na máquina, vamos tocar agora mais língua de trapo antes de entrar no prêmio, eu tinha esquecido. É isso aí, então presta atenção nas músicas politicamente precisas do língua de trapo. Well, let's spend night together at Jerusalem Tree. Tiazinha feiticeira, Vera Fischer, Luma de Oliveira. Meu sonho era ir pro Velho Oeste, dar uns tiros de pistola e de canhão, fazer tudo que o John Wayne fazia, com as filhas dos caciques valentão. Meu sonho era ser um texano, dos bem bacano, o xerife. Temido daqueles que chega em casa e beija Anaue, Anaue, Anaue, É isso aí, 96,1 FM, essa é a Rádio Livre Capivara, programa Pérolas aos Poucos. Vocês acabaram de ouvir aí duas músicas aqui do Língua de Trapo. Antes rolou Country, Os Brancos, e essa última, Samba Enredo, é isso que como se chama? O negócio é que eles não puderam usar os nomes certos, por isso que ele fala o nome meio zoado do Plínio Correia de Oliveira, que eu falo aqui. Putz, se forem ferrar, gente, por ter falado da TFP aqui, eu... que me ferre, cara. TFP, cara, procurem. Tem o site deles é bem ativo, tem muito texto desse Plínio Correia de Oliveira. É um pessoal bem de direita, meio que de volta ao medieval, a parte da... Bom, digamos assim, faz o Geraldo Alckmin ficar parecendo o Leonardo Boff. De formas que é o pessoal barra pesada. Eles perderam tanto o sentido quando eles quando acabou o socialismo, porque a luta deles era contra o socialismo, quando os países caíram, os países do Bloco Soviético caíram. E aí ficou engraçado que a turma dos novos... que são os arautos do evangelho, tomaram o poder na TFP. Aí eu pensei, sem a tradição, a TFP fica o que sempre foi, um bando de FP. De formas que é isso aí, galera, essa aí foi a homenagem do Língua de Trapo para essa organização tão controversa. E agora nós vamos passar para premer, mas antes acho que gaita, não é? Vamos rolar uma gaita aí? Vamos rolar uma gaita. É isso aí. Muito bom. Ele falou em o compadre falou em TFP, cara. Hoje na escola foi de manhã, eu estava dando aula de manhã, e foi um grupo fazer umas apresentações, inclusive não trataram de religião, até me estranhou, eles não fazer discurso. Sabe o que os caras fizeram? Mostraram instrumentos musicais, naipes de metais, inclusive uma tuba, saca? Tocaram os instrumentos, depois fizeram uma música, e eu vi que estavam três com aquele fardamento completo, bota e tal, e três não estavam com o fardamento, estavam com uma roupa mais light. Os caras fizeram uma apresentação de Kung Fu, cara. Aí eu fiquei lembrando dos soldados jesuítas, né, que os caras também eram versados, não somente na metafísica, mas eles também terminavam com físicos, os caras sabiam matar também, o pessoal não brincava em serviço, né? Só estou trazendo a ideia por causa que o meu compadre falou aqui da TFP, e hoje eles estavam justamente conosco lá na escola onde eu liciono hoje de manhã. Tinha TFP na escola hoje, cara. Fazendo o quê? Você não vai acreditar, eles não discutiram religião com os alunos. Tocaram lá um naipe de metais, incluindo tuba, trompete, trombone de vário, caramba. E depois fizeram uma apresentação de Kung Fu. Os caras, isso rola o esquema de assédio mesmo do pessoal da TFP. Eu fui, com 11 anos de idade, jogar ping-pong na TFP. Os caras meio que... usam a tática do pipoqueiro traficante de droga. Ganha a confiança do moleque. Ganha a confiança do moleque e chama pra... tinha umas lutas de espada muito loucas. Era uma casa grande no centro. Agora eles estão lá no Jardim Cardinale. Certo? Os arautos do Evangelho. Eles têm uns campos de briga. É um negócio meio... é um negócio estranho. Acompanhem, se seu filho tiver saído com os caras estranhos, mesmo que seja só religião, não é só religião, pode ser esses caras loucos aí. E é bom ficar esperto mesmo, porque essa galera do Tradição, Família e Propriedade tá na área aqui de São Carlos. Você pega a estrada que vai pra Porto Ferreira, ali naqueles muros que separam as plantações de laranja, tem um monte de TFP, assim, escrito no muro. Você vê que assim, aqui é forte mesmo, os caras não estão de brincadeira, não. E o papel histórico deles no Brasil na década de 60, cara, eles suportavam o CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas, o pessoal do Mackenzie, tá, que lutava com a moçada da filosofia lá da USP. Eu, inclusive, tive o desprazer de quando fiz faculdade de Direito, tinha um professor que vivia em São Paulo, não é? E ele tinha, era o tesão do cara contar que em 68 ele ia dar tijolada na moçada e aquela coisa toda. É óbvio que ele não completou o semestre conosco, porque não... a meninada não curtia muito o desenvolvimento da aula, a matéria em si até que era interessante, né, cara? Mas ele tinha, assim, a habilidade de se incompatibilizar com o pessoal. Ele deu um bimestre de aula e não terminou o semestre conosco. Mas o cara era um filho da puta assumido mesmo. Ele fazia questão de dizer que era de direita, e queria que nós nos fudêssemos porque a gente não entendia o país, aquela história. Não, e lembrar da participação deles na década de 60, que eles foram um dos grupos que chamaram a Marcha de Deus com a Família pela Liberdade, não é? Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi, digamos assim, um movimento civil que deu alguma legitimidade a esse golpe, de Estado de 64, que foi aquele golpe estranhinho que teve aqui no Brasil, né? Que não teve briga, não teve nada, um país desse tamanho, tomado por duas dúzias de tanques. E essa manifestação é usada como exemplo de que o povo estava com os golpistas. Você sabe que esse é um assunto, cara, que me desbunda, né? O meu filho número 3, você sabe, eu fabriquei 4, né? O número 3 nasceu em 31 de março e eu fiquei muito puto da vida. Eu digo, porra, mas não é possível, né, cara? O Grifo resolveu nascer numa data desgraçada dessa. Aí eu fui procurar mais informações e encontrei no Ghiraldelli e alguns outros autores sóbrios, tá, em relação a esse movimento. Diz que o na época, Coronel Olímpio Mourão Filho, quando ele saiu de Belo Horizonte, ou quando o movimento pegou o gosto, passava da meia-noite. Quer dizer, até a meia-noite era 31 de março, meu compadre. A partir da meia-noite é 1º de abril. E o brasileiro, que tinha um conceito moral diferente na época, não poderia dizer que o golpe aconteceu em 1º de abril. Tá. Os nossos livros de história alteraram o horário do acontecimento, e só considerando o movimento, né? Quando ocorreu a passeata em 64, bicho, logo que os caras tomam o poder, eles tinham uma pretensa linha menos dura, que era justamente o Castelo Branco, que era sorbonista e tal. Dizem alguns, eu tenho certa dificuldade em acreditar, mas seria injusto eu não levar isso em consideração também. Dizem que o objetivo do Castelo Branco era passar o poder a um civil, ainda que das elites, como acontece desde 1500 nesse país, tá? Mas quando entra o Costa e Silva, que já estava apodrecendo, não é? O Costa e Silva era linha dura. Depois entra aquele filho da puta do Médici, que me deu o desprazer de nascer na minha cidade, Bagé, Rio Grande do Sul. Eu sou perseguido, cara. A minha filha número 1 nasceu em São Borja, na cidade do Getúlio Vargas. Digo, puta merda, eu sou um pepino geográfico, né, cara? Essa minha família. Não, e é isso aí, eu acho que é até importante ressaltar que dentre os desgraçados existem os mais e menos linhaduras, e que é sempre melhor estar na mão dos menos linhaduras, porque na mão dos mais linhaduras os caras são mais tacanho, os caras são menos projeto de qualquer coisa de razoavelmente bom, certo? E então, certo, é isso aí. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o Pérolas aos Poucos, sempre jogando mais lenha neste inferno. Vamos agora, então, para esse disco do Premeditando Breck, disco de 1981, primeiro disco dos caras. É um disco muito bom, apesar de eles terem esse tom satírico, assim, meio que tirando um sarro, os caras tocam muito, vale a pena reparar assim, no som dos caras. E na última música desse lado A, na Feijoada Total, se eu não me engano, acho que tem participação do Arrigo Barnabé. Vamos tentar ouvir atentamente para ver se a gente consegue capturar alguma coisa estranha acontecendo. É isso aí, então. Continue na frequência 96,1 FM, Rádio Livre, Capivara. Essa figura incrível que aos gritos tu proclamas, se tens o dom dos grandes vultos e talento tu derramas. Me explique esse teu desemprego e esse vagar ao léu, pois moras com este velho pai, não pagas aluguel. Se és essa figura imensa que habita este planeta, se tens o dom dos grandes vultos e és joia da veneta, me explique esse teu desemprego e esse vagar ao léu, pois moras com este velho pai, não pagas aluguel. Veja o teu irmão mais moço, sinta o quanto ele subiu. Nem parece a mesma mãe que o pariu. Tens a mania arrogante de fazeres versos e a petulância maior de tocares violão. Sai dessa vida, filho querido, vem que te dou proteção. És tão novinho, só tens 30 anos, busca teu futuro em minhas mãos. Coisinhas da teosofia. Estava eu andando numa rua deserta, sem população, tipo das de televisão. De repente no céu vi um fulgor clarante a resplandecer. Foi quando comecei a crer que estava sonhando. Aquilo era um pesadelo, nada estava se passando. Perdão? Então na minha frente apareceu uma coisa verde, um tanto louca. Tinha três olhos, duas bocas. Disse assim para mim: entrar na sua nave intergaláctica pra fazer uma turnê lunática. Me convenceu ao mostrar sua pistola de raio laser, e apontando pro meu blazer reforçou o convite a me mostrando um cavaquinho com pedal freeze. Inovação de japonês era ao chegar na lua receber o presidente e sua comitiva falando sua língua nativa. Falou? Não entendi nada, porque aqui na Terra não tem curso de lunês. É só alemão, francês, inglês. Tentei falar outros idiomas: sânscrito, esperanto, bizantino, latim, hebraico, nordestino. Me sentia coxambrado, apelei pra mímica, que é o idioma dos calados. Fiz todos os sinais que aprendi na longa estrada da minha vida. Lembrei da minha infância querida, mas depois de improvisar um positivo, aí que a coisa ficou preta. Até o rei fez uma careta. É que na lua este sinal significa falta de hombridade, barbaridade. Fiquei apavorado ao ver naquelas verdes faces o ar de inimizade. Ai que eu briguei sem gravidade. Thank you. Pontapé, soco no olho, cascudão, tudo em câmera lenta. Tem pouca gente que aguenta, saltei de banda. Chamei um táxi e com sorriso varonil, se eu quero ir pro meu Brasil. Desci no Ipiranga, as margens plácidas, e como ainda era dia, contei história pra minha tia, que mais do que correndo e me achando louco, me mandou pra delegacia. Oh, qual é o problema com o cidadão aí, ô meu? Ô, Denilson, leva o rapaz aqui pra conhecer a sala de massagem. Sozinha pro Ceasa, ela é uma joia, que lataria. Passou de 30, já começa a bateria. Eu economizei, comprei, comprei, comprei uma Kombi 66 e um japonês. Eu economizei, comprei, comprei, comprei uma Kombi 66. Ela é ensinada, ela é uma brasa, corre a beça e vai sozinha pro Ceasa. Ela é uma joia, que lataria, passou de 30 já começa a bateria. Mas vou contar pra vocês, ela já me aborreceu. É só Ceasa, é só Ceasa, é só Ceasa. Tem mais de um mês que eu não volto pra casa. Lelê, eu economizei, dizei, comprei, comprei, comprei uma Kombi 66, um japonês. Eu economizei, dizei, comprei, comprei, comprei uma Kombi 66, um japonês. Ah! preparar o suíno? Hã? E quem vai preparar o suíno? Deixa comigo. Ó, com pepino fica joia. Eu faço tudo sozinho. Mas, vovô, deixa eu dar uma ideia. Deixa comigo, de porco eu entendo. Puta meu, que porco gordo. A tripa é pá, a tripa é pá. A tripa é pra linguiça. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. O rabo é meu. Eu tô com uma fome. Toma mais uma, meu. Eu não. Eu tô meio zonzo. Será que esse rango vai dar pra todo mundo, hein? Metimos outro jogar. Thank you. Tira o disco. É isso aí, 96,1 FM, essa é a Rádio Livre Capivara. Vocês acabaram de ouvir aí o lado A do disco Premê, do Premeditando o Breck. Vocês ouviram as músicas aí, Essa é a Verdade, Conflito de Gerações, Brigando na Lua, Maraná, Marcha da Kombi e Feijoada Total. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos. Hoje a gente começou com o disco do Língua de Trapo. E, né, já tocamos algumas músicas do Língua de Trapo, o Gaúcho estava por aí, a gente proseou bastante. E agora a gente entrou aí no segundo LP da noite, aí, que é esse aqui do Premê, que era a galera, todo mundo da mesma turma ali, o pessoal, quando a gente fez o programa do Itamar Assunção, se eu não me engano, a gente chegou a tocar alguma coisa deles, né? Comentamos do Teatro Cultura Lira Paulistana, que os caras se apresentavam lá frequentemente, né? Além do Itamar Assunção, do Arrigo Barnabé. Tinha esses caras aqui, do Premeditando Breck, do Língua de Trapo, né? E, enfim, acho que depois, se der tempo, a gente toca alguma coisa dessa turma toda aí. E aproveitar também para mandar um abraço aí pro pessoal que tá ouvindo a gente na internet e também no FM aí, o Massacration provavelmente tá ouvindo a gente no FM. O Provolone, o Biro, o Tibúrcio e a Josi também estão ouvindo nós. E mais duas pessoas que a gente ainda não conseguiu identificar, mas que a gente sabe que existem, também estão ouvindo a gente pelo FM, ou melhor, pela web aí. E é isso aí, um grande abraço aí para todos os nossos ouvintes. E aí, alguma coisa a dizer aí, Laurindo? É, sim, vamos anunciar os outros programas que rolam nessa rádio. Vamos, terça-feira às 18 horas, como vocês são testemunhas, rolam o Pérolas aos Poucos. Na quarta-feira às 18 horas rola o Chim Nevers. Na quarta-feira, logo depois do Chim Nevers, rola o Som em Revolução. Na quinta-feira, às 7 da noite, direto de Atlântida, Octopus. E na sexta-feira, ao meio-dia, o Samba da Terra. É isso aí, nós estamos esperando você para o nosso próximo programa, e agora vamos ouvir mais Premê, não é isso? É isso aí, então. Agora o Gaúcho, grande fomentador das conversas políticas de alto nível aqui no programa, vazou. A nossa convidada está afônica ainda, está afônica ainda. É, realmente o mel com conhaque demora para passar. Pode ser que essa pessoa demora para pegar, principalmente quando o pessoal é alcoólatra, não quer parar de beber o conhaque. Então, é isso aí. Então, beleza, vamos colocar o Premê. Com que rosto ela virá? Para você. We'll be right back. Me lembro uma vez numa tarde quando ela falou, falou que meu QI era baixo, que eu não tinha estudo. Ela me desprezou, prezou. Lembro também nessa tarde que ela reforçou, forçou que esse negócio de duro não dava futuro. Ela me dispensou. Me lembro uma vez numa tarde quando ela falou, falou que meu QI era baixo, que eu não tinha estudo. Ela me desprezou, prezou. Lembro também nessa tarde que ela reforçou, forçou que esse negócio de duro não dava futuro. Ela me dispensou. Me pus trabalhar feito um burro, entrei pra um curso superior. Deixei meu vidão só por ela, me formei doutor. Correndo ela eu fui procurar, achando que eu tava com pique. Mas quando eu sondei sua vida, ela tava metida. Veja se pode na vida de um hippie. Mas não me dei por vencido, nem considerei derrota. Dando uma volta por cima, tirei no momento essa pedra da bota. Ah, queimei meu diploma no fogo, dinheiro eu doei por fanato. Sabendo onde tava o tesouro, mexendo com couro, aprendi artesanato. Tornei procurar minha musa, levando uma bolsa e um broche. Mas quando eu sondei sua vida, ela tava metida com um gringo bacana lá em Bariloche. Desgraçada, marquiavélica, pioienta, filho de uma égua. Vai. Música. Vai pra Maria Isabel, vai pra Maria Ambrosa, pra Maria dos Prazeres, pra Maria Pascoalina, pra Maria Silvia, pra Maria Passo Doble, pra Maria Marcela e pra Maria Professora, pra Maria Mara, pra Maria Nininha, pra Maria Rosa. E pra Maria. Desde o dia em que tu foste, e eu te vi naquele pôster colorido e irreal. Eu senti um sentimento de alegria e de tormento, de frieza sensual. Compreendo como pode, coração que não sacode com a desgraça de outro ser. O Pelé marcou meu gol, o Sinatra que cantou, James Flangers fez chover. Desde o dia em que tu foste, eu te vi naquele pôster colorido e irreal. Senti um sentimento de alegria e tormento, de frieza sensual. Não compreendo como pode, coração que não sacode com a desgraça de outro ser. O Pelé marcou mil gols, o Sinatra que cantou, James Flangers deixou ver. Muito esperto. Ah. contato com três mulheres durante 10 anos. Eu cuido... Vai. Dois. Um, dois, é. Salsicha que eu, ninguém gosta mais de melão que meu irmão. Mas deixa eu contar pra vocês, meu avô só quer chantilly com salsão. Ai, ai, ai, até minha avó já entrou na jogada, propôs outro prato, quem sabe rabada. Meu avô ficou roxo de raiva e então pisou chantilly com salsão. Ai, Jesus! Levei meu avô ao doutor psiquiatra. Calvelo foi logo dizendo na lata: esse homem tem jeito de quem nunca janta. Receito tremoço com Fanta e meu sais. De quem nunca janta, o doutor psiquiatra teimoso animal, ninguém gosta mais, até minha avó do melão que meu irmão. Que faço esse velho pra vocês, meu avô? Levei meu avô com salsão, ai, ai, ai. Cristão nessa terra, quem sabe rabada. Propôs outro prato com Fanta e meu sais. Que o velho foi logo, já entrou na jogada. Será que não existe um cristão nessa terra que faça esse velho teimoso abrir mão? Eu pago uma grana sentida pra quem tira do vovô o salsão. Dui barabaui, barabadabauá. Dui badaui, daradabadaué. Dui badauá, dui badaui. Mdero, dui bumbê, dararara. Igor, telefone pra você, você atende aí? Não dá, a gente tá gravando aqui. Oh, meu Deus. Alô? Quem é? Luísa? Então é diferente. É muito bom, é bom demais estar de amor com você. Linda, tão linda, esperar da vida mais o quê? Bom, pessoal, vamos continuar a gravação. Tá bom. Todos os meus sonhos sussurram Luísa, passarinhos nas árvores gorjeiam Luísa. Todas as rosas dizem ansiosas que eu amo, amo. Todos os pulsares do meu coração cintilam com a força de um furacão. Cada sinal mostra que eu te adoro, Luísa. Apenas tua imagem delírios de amor me traz. Você então ao meu lado me deixa fascinado. Todo mundo sabe que anseio teus beijos. Isso é verdade, como são meus desejos. Não dá pra entender alguém como você me amar, oh Luísa. Peraí, Luísa. Pessoal, a gente ensaiou assim. Não dá, ó, tá horrível. Vou ficar mais em cima disso. Eu sei que é duro, mas vocês não deveriam zombar deste ato puro. Quando estou numas de cantar, tudo deve assim soar. apenas tua imagem, delírios de amor me traz. Você então ao meu lado me deixa fascinado. Todo mundo sabe que anseio teus beijos. Isto é verdade, como são meus desejos. Não dá pra entender alguém como você me amar, ó, oh, Luísa. De novo, gente. Ô, Luísa, sabe o que é? O pessoal tá quis brincar comigo. Ô, Luísa, desligou o rádio. Vejam o que fizeram, ela me deixou. E agora eu pergunto como é que ficou. Deixa pra lá, mulher tem todo lugar. Porém ninguém é como Luísa, vou mandar uma carta. Quer dizer, ninguém como Luísa, porque não telegrama? Ha! Ninguém como Luísa, será que ela compra esse disco? Nobody's like Luísa. Poxa, uma coisa que eu não me esqueço é daquele domingo. Tinha tanto sol. Eu falei com meu pai, mas ele, como sempre, resolveu tudo sozinho. E a gente foi. Era um domingão, tinha muito sol. Meu avô na frente, minha avó atrás, o rádio a mil. O meu pai guiava, minha mãe falava, minha irmã chorava, o Totó latia, tudo num fuscão, que legal. Vamos indo todos, vamos indo juntos, a praia grande, levando até televisão. Aquele domingão tinha muito sol. Meu avô na frente, minha avó lá atrás, o raio a mil, que legal. O meu pai guiava, minha mãe falava, minha irmã chorava, o Totó latia, tudo no fuscão, trilegal. A praia grande, levando até televisão. Mas ao chegar na praia o tempo logo fechou. Meu avô de tanga, minha avó de maiô. A minha mãe chorava, o Totó latia, meu pai calava e não mais chovia. Era um domingão, tinha muito sol. Meu avô na frente, minha avó lá atrás, o rádio a mil, que legal. O meu pai guiava, minha mãe falava, minha irmã chorava, o É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos, que vai ao ar todas as terças aí, às 18 horas. Hoje a gente fez um programa aí tocando vinil do Língua de Trapo, primeiro disco deles de 82, que chama Língua de Trapo, aquele de capa azul. Depois a gente tocou mais algumas coisas de Língua de Trapo, conversamos um montão e tocamos agora esse segundo disco aqui, esse vinil do Premeditando Breck, disco de 82 chamado Premê. Vocês acabaram de ouvir aí o lado B, as músicas Samba Absurdo, A Esperança é a Última que Morre, Nunca, Choro, Gosto Também Se Discute. Isso aí, inclusive, acho que é um lema do nosso programa, né? Que tal? É um bom ditado esse. Luísa e Fim de Semana. É, na verdade, gosto não se discute. O que a gente costuma discutir é o mau gosto. É isso aí. E esse aqui é o Pérolas aos Poucos, o disco Língua de Trapo, que eu já falei um monte. Agora, para completar aqui as nossas referências, a gente vai tocar Rigão, Arrigo Bernabé, nós vamos trocar Grupo Rumo, a gente vai trocar Itamar Assunção, que é daquela galera da assim chamada vanguarda paulistana, grupo ligado, né, ao, como é que chama, Lira Paulistana, exatamente, o grupo do Lira Paulistana, certo, pessoal, também que aparecia no programa, lembrei o nome, apresentado pelo Tadeu Jungle, que era o Fábrica do Som, que era um programa que tinha na Cultura, que naquela época não tinha internet, 500 canais de televisão, você tinha que se preparar para a balada de sábado, 7 da noite, ouvindo Fábrica do Som, que rolou, acho que o Traje a Rigor começou lá. Era um programa bem legal e tocava esse, um pouco dessa galera. Então vamos aí com o Arrigo Bernabé do disco Cidade Oculta. Nós vamos tocar duas músicas. Mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente Sem mais nem menos, gordinha. Faço tudo pra poder ficar mais perto de você, gordinha. Isso é natural em mim, poderia ser forçado, mas não é o caso, você sabe. Mas você sabe mesmo? Então diga, é difícil eu ficar seguro. Você faz cara de quem duvida, e eu juro, essa certeza é tudo pra que eu possa amar, gordinha. Bom, um pouco é exagero. A sua dúvida não é tão cruel assim, mas poderia ser, você há de convir. E ainda que você faça tudo por diletantismo, uma ponta de maldade fica, gordinha, e isso corta o coração. Cortar, que eu digo, é metafórico, mas que corta, corta o coração. Por isso eu te falei das férias, lembra? Pra tentar uma reconciliação. O ano que vem eu passo minhas férias com você, gordinha. Só não diga que dançou nossa amizade. Isso não dança, isso não é tango. Pra dançar sem mais nem menos, gordinha. Faço tudo pra poder ficar mais perto de você, gordinha. Isso é natural em mim, poderia ser forçado, mas não é o caso, você sabe. Mas você sabe mesmo? Então diga, é difícil eu ficar seguro. Você faz cara de quem duvida, e eu juro, essa certeza é tudo pra que eu possa amar, gordinha. Bom, um pouco é exagero. A sua dúvida não é tão cruel assim, mas poderia ser, você há de convir. E ainda que você faça tudo por diletantismo, uma ponta de maldade fica, gordinha, e isso corta o coração. Cortar, que eu digo, é metafórico,

beije-me. Beije-me. É beije-me. É beije-me muito. Como se fosse esta noite a última vez. É beije-me. É beije-me. Triste comédia. Alô, é isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Aí demos uma viajada aqui na, com a parte técnica aqui da rádio, mas já está tudo sob controle. Vocês acabaram de ouvir aí as músicas Mente Mente, do Arrigo Barnabé, mas quem estava cantando era o Ney, né? Deu para sentir ali o contraste da voz dos dois, o Crocodilo e o Ney Mato Grosso. Na sequência rolou Pregador Maldito, também do Arrigo Barnabé, Diletantismo do Grupo Rumo, Ladeira da Memória, Grupo Rumo, Isso Não Vai Ficar Assim, do Itamar. Ah, faltou uma música do Itamar Assunção. Vai ficar faltando. É, não, com certeza, vamos pôr. É, eu gostaria de tranquilizar todos que nós vamos ouvir Aeroporto de Congonhas do Joelho de Porco ainda. Calma, calma. Ouviremos, mas antes vamos ouvir esse. O Z da Questão, é isso o nome? É, esse disco aí, o Samba Midnight, ele não é o mais famoso do Itamar, né? O pessoal toca, ouve muito o Beleléu, que é maravilhoso, mas esse aí é muito bom também, né? Tão bom quanto. Não tá vingando a música, é isso? Agora vai. Então é o Z da Questão de Itamar Assunção e depois a gente volta para se despedir e vai deixar o Joelho de Porco com vocês. Fiz esta canção com versos vulgares, melhores não sei bradar-lhe. Sou poeta do... Sou poeta não, só vim entregar-lhe, só vim cantar-lhe. Eu não sou Romeu, nem Ulisses, nem de longe uma multidão. Nem Zeus, nem Jesus, nem um Deus, nem Eros, nem Platão, nem Eros, nem Platão, ou Sócrates. Às vezes me afundo, fico reclamando de tudo, de todo mundo. Bate um desespero, ver alguém matar alguém por meros 30 dinheiros. Fato corriqueiro, mas não me acostumo nem gosto do cheiro. Complicado o quê? Complicado o quê? Sou assim aqui, Viena ou Milão. Na Penha, São Paulo. Na Penha, São Paulo, não. Na Estrela Vesga, em algum lugar do Japão. Do Japão. Chitane, temai Lohana no Chitane. Ser ou não feliz, existe um ditado por aí que diz: a felicidade fica bem debaixo do nosso próprio nariz. Chega indo com o vento, fica lendo, me comendo. cada minuto, cada momento. Sei lá eu porque te quero tanto. Só sei que vai dar pra lá do infinito. É bem parecido com o fim do mundo. Ah, o teu nome sobre os muros deixa escrito. Fica tendo, me comendo lá no fundo. Cada segundo, cada minuto, cada momento. Quanto mais eu te evito, mais eu te encontro. Quanto mais eu fujo, mais eu te desejo. Posso até estar ficando louco, mas meu coração está bem lúcido. Fica vendo, me comendo lá no fundo. Cada segundo, cada minuto, cada momento. Isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Vocês acabaram de ouvir a música Zé da Questão, Meu Amor, do Itamar Assunção. Ele que fazia parte ali da mesma turma ali do Premê, do Língua de Trapo, que a gente comentou aqui, né? O Língua que fez aí o disco base hoje do programa. E aí vamos terminar aí o programa tocando um pouco do Joelho de Porco também, que é uma banda paulistana também, veio, antecedeu a galera toda ali, né, de 75, mais ou menos, meados dos anos 70. E tem a recorrência, né, da última música do Premê, O Fim de Semana, é a história do paulistano meio classe média baixa que desce pra Praia Grande pra curtir aquela farofa absurda, pode crer, as coisas não dão muito certo, e é disso que fala também o Joelho de Porco, né. Então tem essa recorrência aí da descida pra Praia Grande, que é a grande curtição do paulistano. É, falando em Praia Grande, fez lembrar também, que a gente tinha comentado aqui enquanto tocava as músicas, do Mamonas Assassinas, né? Eles têm uma música, se não me engano, que vai pra Praia Grande também, que fala Boqueirão, não sei o quê. E os caras, a gente tava comentando que talvez, provavelmente, muito provavelmente, eles ouviam, né? O Língua de Trapo, o Premê. Deviam ter essa referência ali, porque deve ter sido uma influência também, né, para os caras. É, a gente acredita que faz parte, digamos assim, tem parte do DNA do Premê, do Língua no Mamonas Assassinas. Era um negócio muito mais popularesco, muito mais, vamos dizer assim, simplório nas temáticas. Só que não dá para tirar o valor. Os caras eram talentosos, os caras do Mamonas Assassinas. Eu não... Ah, tá, agora... Eu não sou... Ó, já teve uma manifestação aqui, eu já tava... Ó, na boa, eu gosto do Língua, do Mamonas dentro dos limites, certo? Não faria um programa, nem faço de questão de tocar aqui no programa, mas os caras eram engraçados, eram talentosos e tem... alguma réstia desses grandes grupos satíricos paulistanos, o Língua e o Premê, e por que não o Joelho de Porco, que também faz músicas como essas, voltadas um pouco pro humor. É bom, então vamos ficando por aqui, lembrando que semana que vem a gente volta, muito provavelmente com o disco do David Bowie, aí o Space Oddity. O que tudo indica, vamos tocar esse terça que vem às 18 horas. Então... é isso aí, vamos aproveitar aqui a nossa acompanhante de hoje do programa. O que você achou do programa? Fala pra gente, você curtiu? Achei muito bom, parabéns a todos. Estão num ritmo incrível aí, os três. É isso aí, tamo que tamo, é o famoso e dito tsunami da capivara. Laurindo diz tchau a todos. Até mais. Triste como